que cê quiser, eu dou, eu tô afim. Seu fogo vai molhar, mas o incêndio é sem fim. Cidade, mais tarde tô indo te encontrar. Sei que cê tá com saudade, porque só eu sei tudo que cê gosta. Teu prazer é tudo que importa, teu gemido é o único hit que toca. Vivemos no incêndio, cê se queima, bem melhor que love do Gaspar. É sempre intenso quando eu tô dentro, enquanto você não para de rebolar. Depois boto de lado, boto de quatro, e em posições que a gente inventa. Tudo que cê quiser, eu dou, eu tô afim. Seu fogo vai molhar, mas o incêndio é sem fim. Tudo que cê quiser, eu dou, eu tô afim. Seu corpo e seu olhar me pedem pra botar, botar, botar. Tô feliz que cê tá de volta, mais tarde tô indo te encontrar. Sei que cê tá com saudade, porque só eu sei tudo que cê gosta. Teu prazer é tudo que importa, meu gemido é o único hit que toca. Vivemos num incêndio sem se queimar, bem melhor que Romeu e Julieta. É sempre intenso quando você tá dentro, enquanto eu não paro de rebolar. Depois fico de lado, fico de quatro, e em posições que a gente inventa. Tudo que cê quiser, eu dou, eu tô afim. Seu fogo vai molhar, mas o incêndio é sem fim. Eu tô afim. Seu